Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Sejam muito bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para mais 120 minutos de boa música aos sábados à noite no canal 2 da Rádio Antena Web. Cá estou eu com Nostalgia, Som e Magia, trazendo para si as músicas que lhe trazem boas recordações. As músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Começámos de uma forma diferente hoje o nosso programa com Balada para a Dona Inês, canção de José Cid, mas vamos começar hoje numa onda bem dançante. Aliás, o programa hoje é mais direcionado para os ritmos mais acelerados da música. Aquelas músicas que, se ia a discotecas, com certeza ouvia por lá. Se não ia, também sei que em casa também as ouvia no seu rádio. Hoje quero uma proposta. Salte do sofá e dance connosco. Estas músicas que temos para si. Vamos começar com Billie Jean, um tema de Michael Jackson. Logo depois, ficamos com uma música fenomenal, Desireless. Os Desireless que nos trazem aqui Voyage, Voyage. E terminamos esta nossa primeira seleção de três temas que vieram logo após a Dona Inês e a toda a minha conversa, não é verdade? Terminamos esta nossa seleção com um grande tema que particularmente também gosto muito. Falo de Boy, Sabrina. São estas as três músicas que vamos ouvir. Vamos ficar então com Michael Jackson Desireless e Sabrina são estes as três vozes que se fazem ouvir aqui no Nostalgia Sem Magia. Fique por aí e divirta-se! Canal 2. Boys, boys, boys. Que já vai acabar por aqui? Não, não! A alegria vai continuar. Estamos em grande festa. Estamos aqui em músicas bem animadas. Hoje, garanto-lhe que não vai querer ficar parado no sofá a ouvir. Vai querer, com certeza, sair por aí. Ou então, claro está, ficar a dançar connosco. Então, se é isso, ficar a dançar connosco, a recordar estes temas que lhe puseram a mexer ou na discoteca, ou no carro, ou, quem sabe, até em casa com os amigos. Então, por que não? Vamos ficar com Donna Summer, com o tema You Don't Wanna Get Summer. Logo depois ficamos com Barry Weed, com a música You're the First, the Last, My Everything. E terminamos esta nossa seleção com os Bee Gees. Pois é, os Bee Gees também andam por cá com a sua boa energia e trazem-nos então um tema que dá vontade mesmo de dançar. You Should Be Dancing. São estas as três músicas que trago já de proposta para si, para dançar. Portanto, fico por aí e já sabe, aproveita ao máximo. Could have made two. Keep it warm. está a gostar de estar com estas músicas, dançar com elas e recordar aqueles tempos que ia à discoteca e era por lá que se ouvia este tipo de música, ou nos bares era o que mais se ouvia, então vamos continuar a recordar esses tempos de boas, de bom divertimento. Vamos ficar agora com Evan Must Have Sent You, música de Bonnie Pointer. Logo depois ficamos com Cheryl Lynn, com a música Got To Be Real, e terminamos com os Commodores, pois é, grande grupo, que fez muito, muito sucesso com a música Break House. São estas as três músicas que lhe proponho para que continue a dançar e aproveitar aqui no seu Nostalgia Sem Magia. Pois é, é uma magia imensa estar consigo e poder dar-lhe estas músicas. Just hold in my pillow tight. 2, Antena. Ao som destes grandes temas, destes grandes hinos, que vamos passando estas nossas duas horas. A nossa segunda parte já vai bem a meio e vai continuar com mais grandes músicas. Mas já sabe, e não pode esquecer, que ao sábado à noite, entre as 22 e as 10 horas, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, cá está a Nostalgia, Som e Magia, para lhe trazer boas músicas, muito boas recordações. Tenho a certeza que para si são e para nós é um gosto imenso trazê-las. Vamos então à música e vamos começar com Diana Ross com o tema Upside Down. Logo depois ficamos com os Village People. Eu particularmente gosto muito desta música, In the Navy. E terminamos esta seleção com Sylvester com You Make Me Feel. São estas as três músicas que nos vão pôr a dançar já de seguir aqui no Nostalgia e Magia. Se é mais novo e não eram estas as músicas que ouvia há uns tempos atrás, pode sempre ouvi-las agora aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos cá é para trazer estas boas recordações. E então, ouvimo-las todas juntas. Fique connosco e eu volto já de seguida para falar mais consigo. Até lá, vamos dançar! I said, upside down, you turn me custody. I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Side down, boy, you turn me inside and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me sail the seven seas. Internet. Da nossa primeira hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Acredito que se gostou da primeira hora, então também vai gostar da segunda. Vamos terminar a nossa primeira hora de uma forma memorável. Vamos ficar com o tema dos UB40, que se ouve da pessoa com mais tempo de vida à pessoa com menos tempo de vida. Vamos ficar com Red Red Wine. Logo depois, seguimos com You Sexy Thing, música dos Hot Chocolates. E terminamos com I want a Lover, tema dos Pet Shop Boys. São estas as três músicas que terminam a nossa primeira hora. E se gostou da primeira hora, acredite, vai gostar da segunda. Vamos terminar assim com estes três temas. Os UB40 com Red Red Wine, depois You Sexy Thing dos Hot Chocolates e terminamos com I want a Lover, tema dos Pet Shop Boys. Fico por aí e nós voltamos já. Para a segunda hora. Aproveite estas três músicas que logo após o intervalo estamos de volta. Red, red wine, goes to my heart. Canal 2 da Antena Web.

sejam muito bem-vindos ao programa Nostalgia Sem Magia, melhor dizendo, à segunda hora, porque a primeira já lá vai, com grandes sucessos. Começamos a nossa segunda hora com o Zaba, com o Voulez-vous. Ficamos agora com Ezwed, depois Don Hartman e terminamos com David Shear. Mas ficamos com Ezwed, com o tema Don't Turn Around, depois ficamos com Don Hartman com a música Instant Replay e terminamos com Skyline, música de David Shear. São estas as três músicas que vamos ouvir já de seguida, depois de termos ouvido o Zaba com o Voulez-vous. Estas músicas que nos fazem recordar aqui no Nostalgia Sem Magia bons momentos que passávamos em casa com os amigos a dançar, ou então os momentos que passava com certeza por aí a dançar num sítio qualquer, mas a curtir e a aproveitar bastante. Vamos então a esta energia toda que temos para si. I wish I could say to you, don't go. Tenha uma boa noite com o Canal 2. Ficamos já de seguida com mais três músicas. Take Your Time, música dos SOS Band. Logo depois, ficamos com os Sisters Sledges, com a música We Are Family. Terminamos esta nossa seleção com Silver Convention, com a música Get Up and Budgie. São estas as três músicas que temos para si para recordar e dançar. Let's do it. close to say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I've got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I've got all my sisters with me. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Canal 2, Antena Web. tempo passa num instante e, pois é, eu já lhe vou dar as três músicas que nos levam às despedidas do nosso Nostalgia Sem Magia. Eu ainda vou voltar para me despedir de si, mas já será a última vez que falarei consigo neste programa. Pois é, o tempo passa num instante e neste mar de boas recordações ainda mais depressa passa. Vamos ficar agora com Rod Stewart, com Do Ya Think You Sexy. Logo depois, ficamos com Run Run, música de 1984, que fez parte do álbum de estreia dos Roxette. Terminamos com New Year's Day, tema dos U2. Logo depois eu voltarei para as despedidas. Fique por aí e até já! canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Never. Chegamos ao fim do nosso Nostalgia, Som e Magia. Pois é, o tempo passou num instante e, claro está, a equipa do Nostalgia, Som e Magia vai embora, mas, claro está, para a semana, entre as 22 e as 0 horas, estamos cá para lhe fazer companhia. Sou eu, Joana Santos, na locução e na coordenação e direção-geral está Carlos Bonaparte. Somos nós que lhe trazemos estes sucessos de sempre, estas músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Recordações que, por muito que o tempo passe, não as apaga. Vamos embora por hoje, mas para a semana não se esqueça, à mesma hora, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, estamos de volta com mais recordações. Terminamos a nossa emissão de hoje com The 80s Megamix, remix de Beat Control. É esta a música que fica para o final, esta mistura fantástica para dançar bem, bem, bem animada, para terminarmos bem alegres este programa. Fique bem, tenha um resto de um ótimo fim de semana, uma semana de trabalho ou descanso muito boa, que tudo lhe corra muito bem e já sabe, até ao próximo sábado. Fique bem, boa noite. This is a journey into sound. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer.